No programa Francisco Barbosa, Língua de Trapo. E as notícias não confirmadas do meio artístico, político, econômico, cultural, desportivo e britânico. Britânico? Vamos até a Inglaterra, Maurício? Vamos até a Inglaterra. Primeira personalidade, quem é, então? É a Luciana Gimenez, Barbosa. A modelo Luciana Gimenez. Desde quando ela é inglesa, rapaz? Ela é filha da Vera Gimenez, né, Barbosa? Mas ela tá esperando um bebê do Mick Jagger, Barbosa. Ih, meu Deus. O líder dos Rolling Stones, Barbosa. É mesmo, Maurício? Olha, Barbosa, o anúncio de que ela tá esperando o bebê do Mick Jagger foi feito pelo jornal The Sun de Londres, Barbosa. É mesmo, rapaz? A Luciana Gimenez, Barbosa, veja você, já namorou o Mikhail Baryshnikov, já namorou o Prince, já namorou o Jean-Claude Van Damme, já namorou o Rod Stewart, já namorou o Tiririca, que fez os maiores astros da música mundial. Não, ô Maurício. Namorou eu porque eu sou muito lindo. Tá bom. Tá vendo aí? Mas de nada, tudo bem com a senhora? É, meu, tudo bem, né? Tudo bom, meu. Fim de semana, muito bem, obrigada, viu? Graças a Deus. Ê, Barbosa. Oi. Eu continuo aproveitando assim os dias de folga pra conhecer o Rio, hein, meu? Que bom. Olha, lugar assim muito bonito, viu? Mas esse final de semana a senhora teve aonde? Olha, esse fim de semana, Barbosa, eu fui conhecer, meu, o canal do Mangue. Que canal do Mangue? E olha, pera lá, desculpa, viu? Mas o Tietê é muito mais bonito. Tá bom, mãe. Mas qual que é a pergunta aí de hoje? A pergunta é a seguinte, imaginada. A modelo brasileira Luciana Gimenez tá esperando um filho do Mick Jagger, o líder dos Rolling Stones. Agora, como é que ela sabe que esse bebê é do Mick Jagger? Pergunta cabeluda, hein? Cuidado, hein, mãe? Deixa eu fazer, olha aí, as músicas da sensitividade. Cuidado, hein, mãe? Ai. Aumenta o fundo aí pra mim. Ai, o quê, mãe? O que que tá doendo aí? Ai, meu Deus do céu. Eu comprei uma calcinha tamanho P, tá apertada. Tá bom, mãe, vai. Deixa eu fazer as consultas aqui. O que a senhora vai consultar aí, mãe? Barbosa, é o Mick Jagger, né? Mick Jagger. Vou nas cartas. Nas cartas? Deixa eu ir nas cartas hoje aqui. Vai nas cartas. Nas cartas, porque tinha que ir nos dados. Não, dado não. Por que dado? Porque Rolling Stone é pedras que rolam, então o dado rola. Não, assim. Mas o meu dado não é de pedra, o meu dado é de plástico. Tá bom. Quem manda aqui sou eu, cala a boca. Tá bom. Eu é que vou nas cartas. Vambora. Deixa eu pegar o aparelho aqui. Ô, Bruno! Ah, o Bruno não veio hoje. Bruno não veio, pede o carro. Ô, Cacalo. Bruno tá em casa, meu. O Bruno teve um problema de hemorroida, né? Não é hemorroida, não, mas... Foi do lado, virilha. É uma hemorroida crônica. Não, distensão, na virilha. Foi na virilha. Isso. Ah, na virilha. Na virilha, é. Para, mãe. Vambora. Deixa eu ver nas cartas aí. Me dá aí, Cacau. Ah, vou embaralhar aqui as cartas. Pronto, tá aí. Deixa eu ver aqui nas cartas. 1, 2, 3 e... Embaralhando. Dole uma, dole duas. Tira uma carta aí, Barbosa. Tirei. Pronto. Deixa eu ver. Aí, na mão, mãe. Deixa eu ver aqui. Ah, Barbosa, o nome do cara é Mick Jagger. Isso. Olha a carta que saiu. Que carta? O Jagger das cinco patas. Mick Jagger, o quê? Barbosa. Vambora, mãe. Olha, já vi tudo aqui na viu carta. Viu o quê? Não precisou nem olhar muito. Que olha que o tamanho desse negócio não, aqui. Não, vambora, mãe. O filho é dele sim, é do Jagger. É do Jagger mesmo? É, não precisou nem fazer aquela ultracoreografia. Não é ultracoreografia, é ultrassonografia, mano. É, mas é por aí. Tá. Olha, puseram o ouvido na barriga dela. Sim. E o bebê tava cantando assim. Help, I don't need somebody. Help, Laridas, help, help. Essa música nem é dos Rolling Stones, mãe. Oh, que coisa, dos não Beatles é. Essa aí. Ah, é Beatles. Tá, deixa pra lá, mãe. Obrigado, mãe. Ah, de nada, não é música. Tá bom, vai, Maurício. Bom, mas vamos aqui ao segundo assunto do dia aqui, que é o comercial do Maninho. Isso. Dá uma orelhada nele aí, Paulinho. Isso. Ó, já com música e tudo, essa música é maravilhosa. Música me dá vontade de comer arroz. Tá bom, mãe, vai. Horário reservado de grátis para o Dinada Shopping anunciar os seus produtos. Aumenta o fundo. Chubaraxi, olha. Fala. Você sabe, Barbosa, o que é chubaraxi? O que é chubaraxi? Eu não sei. Eu também não sei, mas fala, mano. Meu amigo, minha amiga. Chubaraxi está à venda. Que no chubaraxi Dinada Shopping? Tá à venda nada, mãe? Fala sério. Já está à venda no Dinada. Ela ri, tá de gracinha. Programa atrasado pra caramba. É tudo enrolado aqui. E a mãe fazendo gracinha. Vamos lá, meu. Bora, mãe. Você sabe o que é já no rá? Não sei, não sei o que é não. Nem eu. Tá bom, fala. Meu amigo, minha amiga, já está à venda no De Nada Shopping, mais famoso incenso do Brasil. Ah, incenso. Os famoso incenso da fumaça branca da purificação energética positiva e catalisadora. Peraí, que título comprido e esquisito, é? Incenso da fumaça branca o quê, mano? Da purificação energética positiva e catalisadora. Qual a diferença desse incenso da senhora pros outros que eu compro por aí? Barbosa, é um incenso que você acende e quando ele acabar de queimar, aí você vai ver o resultado, Barbosa. Qual é o resultado? Vira tudo cinza, aí você tem que acender outro. Tá bom, mãe, tá bom, vai. Que besteira. Esse incenso, meu, é vendido nos modelos Sorumbado, Cortipêndico e Ortimbacdex. Ah, sim. É. Sorumbado, Cortipêndico e Ortimbacdex. Sim. Que se você quiser, você pode receber pelo correio ou pelo Sedex. Tá bom, mãe. Tá, vai. Tá bom. Como é que eu compro esse incenso aí? É do mesmo jeito dos outros? Olha, você pode comprar esse incenso. Quê? Você já passa, tá passando mal da mão. Não, mãe, como é que eu compro incenso, mano? Você pode comprar esse incenso. Olha, raparanda, rapadura, ó. Japonês que come rapadura, eu nunca que canseira, vi isso. Mãe. Você pode comprar esse incenso pelo telefone mais famoso do Brasil. 0900 7171 Ramal 171. Ai. Ficou no ritmo. Mas para lá, meu, na hora do telefone, bota esses loucos cantando a música gostoso, japonesa. No ritmo. Eu não entendi o número. Eu entendi. Tá, então eu vou falar o número em japonês. Ah, meu Deus do céu. Vocês podem ligar pro telefone. Tá bom, mãe. Tá bom, vai, mãe. É o produto, custa R$19,99. Cada um. 20 pratas no incenso. É, 20 pra pratas. Pra ser feliz, 20 viu, mãe? Pratas, o chumbo colorinho. Tá bom, mãe. Se quiser, pode já levar a caixa de fósforo. É só pagar mais R$3,99 e aí já vem o kit completo. Mais R$3,99, uma caixa vem de fósforo. O incenso acredito. Com a caixa de fósforo. Tá bom, acabou, mãe, acabou. Tá, já vendeu o seu peixe aí. Vambora, Maurício. Obrigado. Barbosa, o nosso novo assunto aqui é a Angélica, Barbosa. Angélica, apresentadora. Tá fazendo aniversário, né, Barbosa? Ah, é mesmo hoje? É, e ela disse que tá namorando firme, uma pessoa pública, Barbosa. Parabéns pra ela. Mas de nada, a senhora acha que a Angélica tá mesmo namorando firme, uma pessoa pública? Ei, olha, antes de mais nada, parabéns pra ela, né? Isso. Parabéns, Angélica, lindinha. Isso. Olha, deixa eu fazer as consultas aqui. Angélica, a mãe da Sasha, não é? Não, mãe, mãe da come... Sasha é a Xuxa. Ah, é Xuxa, Angélica. É. Ah, a Sasha é que come salsicha. Isso, mãe, isso. Angélica, né? Isso, Angélica. Aquela é que é mecânica. Mecânica? É, que tem uma mancha de graxa na perna. Que mancha de graxa na perna? Mas que era a marca dela, meu, sinal dela. Marca d'água ali. Pergunta marca cabeluda d'água. Essa, hein? Não, vambora, mano. Deixa eu ver daqui. Vocês querem que eu consulte o quê, hein, pra saber? Angélica. Eu tô indecisa. E tá indecisa entre o quê? Ah, entre, né, as consultas, né? Não. Vai nos dados que o Maurício pediu da outra vez, mãe. Tudo bem, tá de namorado novo. Vocês querem o dado? Entendeu? É, vai. Bom, deixa eu... Cacau, pega o dado aí, o copinho de dado. É o Big Alex, tá olhando a gente. Big ali. Alex tá aí. É o famoso baqueta rachada. Que baqueta rachada o quê, mano? É baterista ele. É isso. Deixa eu ver os dados aqui. Joga aí os dados. Bom, vamos jogar, chacoalhar os dados aqui. Deixa eu... Ah, jogou. Opa. Ô, Big Alex, que número deu aí no seu pé aí? 24, ah. Gente, só dá 24 nesse. Ai. Que coisa. Deixa eu ver aqui, Barbosa. O que quer dizer olha. Isso, mãe? O que quer dizer 24? É, pra Angélica. 24 aí. Quer dizer ai. A soma de 12 mais 12. Tá bom, mãe. Dá 24. A resposta à questão colocada olha, da senhora. É a Carla Pérez, não pode. Não, Carla Pérez, não. Angélica, cara. Angélica, essa menina loura, né? Isso. Ela tá namorando uma pessoa pública, sim. Tô vendo aqui ele pintando aqui. Ah, tá apitando aqui essa pessoa. Apitando? Apitando. Oh. É um guarda de trânsito guarda que ela trânsito? Namora. É, que fica na via pública. Não, nem isso não. Por mãe. Isso ela falou que é uma pessoa pública. Não, mas aí tá tudo errado. É tá, um guarda mãe, de trânsito. Um abraço, me cansou. Não tá? Cansou. Obrigado, mãe. Ô, Barbosa. Que coisa. Que isso? Ai, ai, ai. Pera lá. Francisco Barbosa e seu programa.